moça, eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça. Eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. É. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Quem souber a canta comigo, eu quero ouvir. Amor de um violeiro, o seu coração vai ser. Eu e a viola e o eterna canção. Moça, o braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. Um abraço a todos vocês amigos de Abadiânia e toda a região, ouvindo o nosso programa pela Rádio Capivari FM. Um abraço, Oliel, Anitta Oliveira, Bideca, João Camargo, Macaia, todos vocês, né? Um beijo para Joelma Silva, para Deise Cristina, para todos vocês de Abadiânia e região, ouvintes do nosso Mundo Sertanejo. O meu amigo Juraci Pereira, cantor e mora em Abadiânia, né? A Cida Vieira, a Charlene Heleno, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? A Carliane Figueiredo em Humaitá. Em Humaitá nós temos aí nossa FM 104, Antônio Januário, a Mônica Vanazzi, muito obrigado, viu? A Mônica Vanazzi, um abraço aí, Antônio Januário, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Mônica é a nossa coordenadora, né? Aí da FM 104, a todos vocês aí da família Vanazzi em Humaitá, da FM 104, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Tim Lelo, Ela Olha em Mim. Ela é toda linda quando sai na rua, todo mundo olha. Super atraente, ela é envolvente, ela é show de bola. Corpo escultural, tô pagando pau pra essa mulher. Não vou dar bobeira, eu vou chegar junto, que ela é essa dessa mulher. Estou apaixonado. Quando ela passa, o coração dispara, fico enfeitiçado. Quer essa mulher. Não tô nem aí. Ela é sedução, é fogo, é paixão. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Eu quero. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço carinhoso ao meu amigo Zé dos Passos, a dona Conceição e todos da equipe da Rádio Beira Rio FM em São Francisco, Minas Gerais, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho, audiência fantástica em toda a região, né? Um abraço aos amigos da Rádio Impacto FM em Ibiporã, no Paraná. Um abraço, muito obrigado, viu, a todos da equipe da Rádio Impacto FM em Ibiporã, no Estadão do Paraná. Vamos mandar um abraço aqui nosso amigo Enio Hadji. Ele é diretor da nossa querida Rádio Liderança FM em Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. E ele pede para mandar alô aqui para o Remy, a Jane e todos os ouvintes da Rádio Liderança FM em Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Audiência fantástica, né? Oi, no Rádio, muito obrigado, viu? Pela parceria e por exibir nosso programa e pela sua emissora, tá bom? Sucesso total. Ele diz que a audiência é muito grande. Um abraço, muito obrigado a todos os ouvintes da Liderança FM em Bom Progresso, no Estadão do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Quem vai cantar bonito agora, Rick Renner, recordam, boa pra dançar, moleca. Alô, rapaziada, quero ver todo mundo grudado na cintura da moleca, não deixa ela escapar. Ai. Gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz pezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz pezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca, eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca, eu tô grudado na cintura da moleca. Remexe pra cá, remexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá, é só no sapatinho até o dia clarear. Remexe pra cá, remexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá, é só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Ai! gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca, eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca, eu tô grudado na cintura da moleca. É mexe pra cá, é mexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. É mexe pra cá, é mexe pra lá, eu sobe o sapatinho até o dia clarear. É mexe pra cá, é mexe pra lá, eu quero ver seu umbiguinho suar. É mexe pra cá, é mexe pra lá, é só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda, quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Edmilson Oliveira, em Ibitiara, também ligado no nosso programa. A Sueli Figueiredo, em Unaí, Minas Gerais, também. É a minha cidade natal, né? Ligada também no nosso programa. Meu amigo Luiz Brito, em Dom Basílio, no Estadão da Bahia. O Jean Mailon, em São Felipe do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos de Vilhena, Rádio Vilhena AM, exibindo o nosso programa aí em Vilhena, com muito sucesso para toda a região. Um abraço a Durvalina Antunes, o Cirilo, tantos e tantos ouvintes. Nós temos em Vilhena, ouvintes da Vilhena AM, né? Muito obrigado, viu? Aí, meu amigo, deixa eu ver aqui, José Roberto, em Cocande, né? Cocande, na Caconde, ouvindo o nosso programa. A Fernanda Lígia, também em Unaí, é muito bacana, né? A Marta Araújo, em Jacaré, no Rio de Janeiro, muito obrigado. A Liliane Vieira, em Conceição do Rio Verde, um beijo para vocês aí de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, ouvintes da rádio Ondas Verdes FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Wanda Couro, em Açailândia, Pedrinho Maranhão, Cabra Danado, a Planificadora Júlia, todos ligados. Um abraço a todos vocês da Marconi FM e a Cultura AM, nossas parceiras em Açailândia, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Neri Brandão, Rádio Florestal FM, em Lagoa do Ouro, no Pernambuco, também exibindo o nosso programa. Valeu, Neri Brandão, e todos da equipe da Florestal FM, muito obrigado, viu? As minhas queridas Tainá e a Vanesca, ouvintes da FM da Paz, em Viçosa, Rio Grande do Norte. Um beijo para vocês, viu? Um abraço, nosso amigo Neurivaldo Batista, nosso diretor da FM da Paz. Um abraço, muito obrigado, tá bom? Berlim e Carlos Royce cantam Tontão. Na mesa de um bar, pra desabafar, com os meus amigos sentei pra beber. E as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Veio a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E o tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas

sorriso, o doce daqueles beijos que eram meus, que você me prometeu. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.